purvam eva, por elementos anteriores, nimitta matram, simplesmente o instrumento, bhava, converta-se, savyasachin, ó savyasachin. Tradução completa, portanto, levante-se e prepare-se para lutar. Depois de conquistar seus inimigos, você desfrutará de um reino próspero. Eles já estão mortos por disposição minha, e você, ó Savyasachin, poderá ser nada mais que um instrumento na luta. Savyasachin se refere àquele que na batalha pode atirar flechas com grande perícia. Desse modo, Arjun é chamado de guerreiro habilidoso, capaz de atirar flechas para matar seus inimigos. Simplesmente, converta-se num instrumento. Nimitta matram. Esta palavra também é muito significativa. O mundo inteiro se move de acordo com o plano da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. As pessoas tolas, que não têm conhecimento suficiente, pensam que a natureza se move sem um plano e que todas as manifestações não passam de formações acidentais. É só ver quando acontece um acidente, né, Bimala? De um carro com o outro. Vê se alguém planejou, né? Materialmente falando. Quem gosta de acidentes? Ninguém gosta, né? Agora a natureza funciona acidentalmente. Tá bom. Tá bom. Até para destruir um prédio tem que ter projeto, engenheiro, muita gente inteligente, muitos servidores, muita gente trabalhando para destruir um prédio. Agora imagine para construir uma coisa tão complexa como a natureza. Imagine o tamanho do cérebro. O tamanho das pessoas que trabalham nessa obra. Ah, nesses governos, né, governo divino, são milhões e milhões de semideuses, porque senão, meu amigo, nada funciona, não. Senão a florzinha das 11 horas não vai abrir às 11 horas, o sol não vai nascer na hora certa, não, nada acontece. Nada acontece por acidente, por acaso. Ah, como que é a música da banda Chaco? Nada acontece por acaso. Linda música, né? Filosofia perfeita e música muito bonita, muito bem feita, muito bem cantada. Tá, já parei de falar. Há muitos assim chamados cientistas que sugerem que talvez tenha sido assim, ou talvez tenha sido assado. Mas não é questão de talvez, ou pode ser, quem sabe, né? Só chuta, né? Só chute. A ciência deles são teorias. Cada um inventa a sua própria teoria e eles mesmos não se entendem, eles mesmos não chegam a conclusão nenhuma. E não sabe nada. Se soubesse, né? Se soubesse, controlaria a natureza. Quem sabe, faz. Quem não sabe, bate palma, né? Bate palma para Deus, adora Deus, porque, poxa vida, fazer essa gigantesca natureza funcionar tudo certinho, claro, desde que o homem não atrapalhe, né? Existe um plano específico sendo levado a cabo neste mundo material. Qual é este plano? Esta manifestação cósmica é uma oportunidade para as almas condicionadas voltarem ao Supremo, de volta ao lar. Está vendo? Por que que Deus fez este mundo, né? Por que que Deus fez esta natureza, esta manifestação cósmica? Está aqui a resposta, ó. Esta manifestação cósmica é uma oportunidade para as almas condicionadas, que somos nós, voltarem para a morada eterna de Deus, voltar ao lar. Isso aqui é uma máxima, Bhima. Isso aqui é uma máxima, Bimala. É, então, põe lá no, junto com as máximas, a printar. Tá bom, vamos printar aqui. Porque Deus criou o mundo. Por quê? Para dar uma oportunidade para nós. Na verdade, vamos falar mais um, comentar mais um pouquinho, afofar o algodão, né, como já ouvi dizerem, né? Este hospício é uma oportunidade para nós, almas loucas, voltarmos à sanidade e depois que a gente se curar, voltar para casa, né? Porque aí deixou de ser louco, pode voltar para a morada eterna de Deus. Enquanto elas tiverem a mentalidade arrogante que as faz tentar dominar a natureza material, elas estarão condicionadas. É o nosso caso, a gente tenta controlar, né? Tenta controlar a mulher tenta controlar o homem, e por aí vai. Tenta controlar a natureza, tenta dominar o átomo, e por aí vai. E aí vai. Todo mundo tentando dominar alguma coisa. Enquanto a gente tiver essa natureza, sem chance, né? Vamos continuar nesse hospício. Só fazendo loucura, só fazendo bobagem. Mas qualquer pessoa que possa compreender o plano do Senhor Supremo Krishna e cultivar a consciência de Krishna é muito inteligente. É, se tornar um instrumento de Deus, como Arjuna se tornou. Aí o músico supremo, né? É a banda de Deus, né? Todo mundo dança a música de Deus. E aí Krishna toca, se o instrumento é qualificado. Qual o músico que não quer tocar num bom instrumento, né? Então, Deus é o músico supremo. E se o instrumento é bom, é qualificado, ele toca o instrumento, né? Se torna um instrumento de Deus. A criação e destruição da manifestação cósmica estão sob a direção superior de Deus. Desse modo, a batalha de Kurukshetra foi lutada de acordo com o plano de Deus. Arjuna estava se negando a lutar, não queria se tornar um instrumento de Deus, não queria fazer o que Deus estava orientando ele, mas se lhe disse que deveria lutar e ao mesmo tempo desejar o Senhor Supremo Krishna. Então ele seria feliz. Se uma pessoa está em completa consciência de Krishna, e se sua vida está dedicada ao serviço transcendental dele, esta pessoa é perfeita. Então, quer ser tocado por Deus? Então se torne um instrumento de Deus. Aí Deus toca em você. E aí, meu amigo, aí você será feliz, aqui, agora e sempre. É, se a pessoa estiver em completa consciência de Krishna e se sua vida for dedicada ao serviço transcendental dele, aí você fica feliz, em paz, satisfeito e se torna perfeito, um perfeito instrumento de Deus. E Deus vai tocar você constantemente, né? Quer ser tocado por Deus? Faça como Arjuna fez, né? Se torne um instrumento na luta. Na luta contra quem? Contra a ilusão. Isso mesmo. Se você for tocado por Deus, você vence a ilusão. E aí você faz com que outras, ou você ensina outras pessoas a se tornarem também instrumentos de Deus, viverem conscientes de Deus. É, as pessoas sofrem porque se esqueceram de Deus. Se elas se lembrarem de Deus, se tornarem instrumentos de Deus e forem tocadas por Deus, se tornarão perfeitas, felizes, satisfeitas. É isso aí, ó. É um sintoma de um verdadeiro devoto de Deus, é esse, né? Ele vive sem ansiar o que não tem e sem lamentar o que perdeu. Por quê? Se a pessoa está ansiando o que não tem e lamentando o que perdeu, com certeza ela não está sendo tocada por Deus, ela não é um instrumento de Deus, ela não está feliz, ela não está satisfeita. Ela vive com certeza cheia de ansiedades e se lamentando pelo que perdeu. Tá bom, já parei de falar, Bimala. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita, como ele é. Você viu, tem respostas até para perguntas que nunca foram feitas, né? Você nunca fez várias perguntas aí e já ouviu a resposta. E esse livro Gita está à sua disposição no nosso site krishnafm.com.br. É muito simples. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e da segunda linha está passando o link Livros Grátis. Aí você encontra várias opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, é a que está passando aí agora, ó, Livros de Prabhupada. Você clica aí, vou clicar, Bimala. Não vou abrir outra janela porque vai que dá uma zebra aí, fecha outra, abre no lugar de outra, tá. Mas você já clica aí, já abre, já abriu aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Agora já apareceu a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já apareceu a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. E agora sim, apareceu o Bhagavad Gita Como Ele É, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Desce mais quatro livros aí que você encontra o Bhagavad Gita Como Ele É, edição normal. Já encomenda um também. Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Ah, é verdade, não falei, hein, Bimala? Tem que falar do Festival Transcendental Hare Krishna, isso mesmo, né? Todos os finais de semana tem o Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece aos sábados e domingos, nos sábados ou nos domingos, depende do local. Por isso, você faz contato antes. Para quê? Para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você. Você que está fora do Brasil, vai lá embaixo na letra T de templos no mundo, está lá o link, cadê? Templos no mundo, você clica aí que você encontra endereços do mundo inteiro. Aí você faz contato, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, se está aberto ao público ou não, porque tem lugar que está fechando, tem lugar que está abrindo, né? Então tem essa história aí, abre e fecha então. Você faz contato, pergunta se é no sábado ou no domingo, se está aberto ou não, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Temos dois aniversários. Neste dia 31, quem está fazendo aniversário é Valdineide Lima, de Ibitinga, São Paulo. Não é a terra do bordado lá, Bimala? É, parece que é assim. Se a cabecinha de pano não falha, é a terra do bordado, né? Então, parabéns, Valdinei, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama. E quem está fazendo aniversário também neste dia 31 é Shri Murari Gupta. É um associado íntimo de Deus. E para você conhecer um pouquinho sobre este grande mestre na ciência do amor a Deus, vamos ler agora, na krishnafm.com.br, uma biografia de Murari Gupta. Shri Murari Gupta, um discípulo de Shri Chandra Shekhara, É que eu estava lembrando de um devoto que eu conheci lá em São Paulo, Lima, que morou com a gente lá, o Chandra Shekara. Só que esse aqui é o Chandra Shekara Acharya, um mestre. Ele possuía, tomara que o Chandra Shekara também se torne mestre, Bimala. Ele também possuía extraordinária humildade. Tinha um relacionamento vitalício com o senhor Chaitanya. Embora de classe mais adiantada, Murari sempre perdia nos debates com Shri Nimai Pandita. Durante um dos inflamados argumentos, eles começaram a se empurrar. Arusga continuou dentro do rio Ganges. Remexeram tanto a lama do fundo que as senhoras não podiam encher os seus potes e os sacerdotes brâmanas não conseguiram tomar o seu banho devidamente. Nos cantos, nós vamos ver também, né, quem é esse Murari Gupta. Nos cantos e danças públicos de Hare Krishna noturnos em Shriva Sangam, Murari Gupta satisfazia Goura Hari com o melodioso cantar dos passatempos eternos de Deus. Também cantava e dançava Hare Krishna perfeitamente, ou peritamente, desculpem, dá na mesma, Bimala. Peritamente e perfeitamente, só uma pessoa perfeita para fazer um canto perito. Murari Gupta, com amor e devoção, senão não é perfeito. Se for só profissionalmente, não é perfeito, Bimala. Murari Gupta serviu o Sri Chaitanya Mahaprabhu em todos os seus divertimentos. O senhor Chaitanya uma vez testou o apego de Murari Gupta a seu adorável senhor Ramachandra. O senhor Goura Sundara pregou para Murari sobre a suprema doçura e posição de Deus, Krishna. Murari apenas adore Krishna e tome refúgio nele. Nada além de seu serviço pode satisfazer a mente. Embora Murari Gupta ficasse algo inclinado ao senhor Shri Krishna, o pensamento de perder a associação do senhor Ramachandra o devastou. Naquela noite ele orou ao senhor Ama para tomar a sua vida. Pedia isso porque não conseguia parar de servir Rama, nem podia desafiar o pedido de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Após chorar a noite inteira, Murari se aproximou do senhor Chaitanya e disse: o que devo fazer? Vendi minha cabeça aos pés de lótus do senhor Ramachandra, mas se eu violar a tua ordem de adorar o senhor Shri Krishna, então o que posso fazer? Sorrindo, Shri Gaurarai retrucou: todas as glórias a ti, Murari Gupta. És tão fixo em tua adoração que mesmo o meu pedido não conseguiu virar a tua mente. Isto é exatamente o tipo de amor e afeição que o servo deve ter pelos pés de lótus de seu senhor. Mesmo se o senhor quiser separação, um devoto não consegue abandonar o abrigo de seus pés de lótus. Só para testar a tua firme fé no teu senhor Ama, eu te pedi repetidamente para mudar a tua adoração do senhor Ama para o senhor Krishna. Congratulando Murari Gupta, o senhor Krishna Chaitanya continuou: és a encarnação de Hanuman, o eterno servo do senhor Ama. Portanto, por que deverias abandonar tua adoração ao senhor Ama? De outra feita, o senhor Chaitanya mostrou a sua forma como o senhor Ramachandra com Janaki, Lakshmana e uma hoste de macacos recitando hinos e orações. Vendo-se entre aqueles macacos na sua forma original de Hanuman, Murari Gupta desmaiou. Em Katwa, quando o senhor Chaitanya tomou a ordem de vida renunciada a Sannyasa, Murari Gupta assistiu, chorando como uma criança. E quando Shrima Mahaprabhu mudou-se para Jagannatha Puri, Murari e sua esposa vinham a cada ano para saborear a companhia do senhor. Como nascera numa dinastia de médicos ayurvédicos, Murari Gupta praticava medicina, mas sua prática era singular, pois curava as mazelas físicas de seus pacientes, bem como também os livrava da doença da existência material. Ele escreveu a primeira biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, uma importante obra sânscrita chamada Sri Chaitanya Charita Mahavakya, Se o túmulo sagrado Samadhi fica na área dos 64 Samadhis. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E agora só resta glorificar esse associado íntimo de Deus, né? Shri Hanuman Mandi Ki Jai! Hanuman Mandi, Bhima? Tudo bem, Hanuman Mandir, né? Ele está aqui, né? Está aqui, seu nome está aqui. E ele não é diferente de seu nome, então tudo bem. Shri Hanuman Ji Ki Jai! Shri Murari Gupta Ki Jai! Poxa vida, hein? Os associados íntimos de Deus são todos estáticos, né? São todos estáticos, puro êxtase. Tem um desenho, né, no YouTube, escrito Ramayana com Y, né? Então, quem tiver tempo, quem quiser ver, conta essa história aí. Aparece um pouco desse Hanuman, desse desenho para gente grande, Ramayana. O link está no nosso site, né? Está no nosso site. Desenhos. Onde está, em Bímola? Desenho, tem certeza? Então vamos ver aqui. Desenho de Rama, tá aqui, ó. Desenho de Rama, clique aqui para assistir. Será que tá funcionando? Será que não mudaram o link lá? Essas coisas ficam mudando, né? Não, tá aqui, ó. Ramayana, dublado, completo. A lenda do príncipe Rama. Ramayana com Y. Faz tempo que a gente não assiste, hein? Nossa, já assisti, já perdi as contas de quanto assisti. Já perdi as contas. Mas não quer sair som, Bima? Porque eu desliguei. Não. Não apertei o play. Se não apertar o play não funciona, né? Ele vai quebrar o arco do Senhor Shiva. Não quero nem ver, meu irmão. Não quero nem ver, senão vou parar aqui. Não vou nem parar de ver. Eu começo a ver, não quero parar. Tá no ar a rádio. Tá, sim, senhora. Bom, onde eu estava mesmo? Então, na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhri satam nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttamashloke bhaktir bhavati naishtiki. Estamos lendo o Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 24. Entoando a canção cantada pelo Senhor Shiva. Paramos aqui nesse verso, onde o Senhor Shiva continua falando, né, glorificando o Senhor Krishna, o Deus único, a causa de todas as causas, o Pai de todos. Meu querido Senhor Krishna, vós sois o controlador supremo do trabalhador, das atividades dos sentidos e dos resultados das atividades dos sentidos, o karma. Portanto, sois o controlador do corpo, da mente e dos sentidos. Também sois o controlador supremo do egotismo, conhecido como Rudra. Sois a fonte do conhecimento e das atividades prescritas nos Vedas. Todos agem sob os ditames do ego. Portanto, o Senhor Shiva tenta purificar o falso egotismo através da misericórdia da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Uma vez que o Senhor Shiva, ou Rudra, é ele próprio o controlador do egotismo, ele indiretamente deseja purificar-se pela misericórdia do Senhor Krishna, para que seu verdadeiro egotismo possa despertar. Evidentemente, o Senhor Rudra está sempre desperto espiritualmente, mas para nosso benefício, ele está orando desta maneira. Para o impersonalista, egotismo puro é Aham Brahmasmi. Eu não sou este corpo, sou alma transcendental. Esse é o começo, né? Essa é a primeira lição da vida transcendental. Nós não somos esses corpos materiais perecíveis, somos almas eternas. Esse é o começo. Mas em sua verdadeira posição, a alma transcendental tem atividades devocionais a executar. Portanto, o Senhor Shiva ora para se ocupar tanto mental quanto ativamente no serviço prático transcendental ao Senhor Supremo Krishna, de acordo com a orientação dos Vedas. Não é de qualquer jeito. Como fala nos Vedas, né? Conhecimento significa conhecer a natureza material, a alma eterna e o controlador dos dois, que é Krishna, o controlador de tudo e de todos. Este é o processo para purificar o falso egotismo, ou seja, servir Deus, Krishna, com amor e devoção, segundo as regras dos Vedas. Chitta significa conhecimento. Sem conhecimento perfeito, ninguém pode agir corretamente. Está vendo? Sem conhecimento perfeito, ninguém pode agir corretamente. E aí o conhecimento perfeito só existe nos Vedas. Resumindo, trocando em miúdos, né, Bima? No Bhagavad Gita e no Shrimad Bhagavatam. Sem conhecimento perfeito, ninguém pode agir corretamente. A verdadeira fonte de conhecimento é Vatya, ou vibração sonora, dada pelas instruções védicas. Aqui a palavra Vatya, ou vibração, significa a vibração védica. A origem da criação é a vibração sonora. E se a vibração sonora for clara e pura, o conhecimento perfeito e as atividades perfeitas realmente manifestar-se-ão. Isto ocorre através do cantar do Mahamantra Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Assim o Senhor Shiva ora repetidamente pedindo purificação do corpo, da mente e das atividades através da purificação do conhecimento e da ação sob a orientação pura dos Vedas. O Senhor Shiva ora a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, para que sua mente, seus sentidos e suas palavras voltem-se todos unicamente para atividades devocionais. Porque o Senhor Shiva faz essas orações ou fala essas orações, porque ele, mesmo ele e o Senhor Brahma também estão sujeitos à ilusão. Se não fizer isso, vão se iludir. Quem não faz isso, se ilude. E quem se ilude faz coisas erradas, só dá cabeçada, né? Só faz presepada. Mesmo que estiver com um mestre espiritual autorizado, qualificado e competente, né? Se não fizer isso, se perde, só faz presepada. Como a gente vê, né? Mesmo o mestre espiritual estando presente, a maioria dos discípulos só faz presepada. Meu querido Senhor Krishna, desejo ver-vos exatamente sob a forma que vossos queridos devotos adoram. Vós tendes muitas outras formas, mas desejo ver vossa forma, que é especialmente apreciada pelos devotos. É a forma original de Deus, a forma de Krishna com os dois braços. Por favor, tende misericórdia de mim e mostrai-me esta forma, pois somente esta forma adorada pelos devotos pode satisfazer perfeitamente todas as exigências dos sentidos, porque Krishna é a pessoa mais bela que existe. Não existe ninguém mais bonito que Krishna. No Shruti, ou Veda Mantra, afirma-se que a suprema verdade absoluta é Sarva Kama, Sarva Ganda, Sarva Rasa, ou, em outras palavras, ele é conhecido como Raso Vaisaha, ou a fonte de todas as agradáveis relações. Temos vários sentidos: as capacidades de ver, saborear, cheirar, tocar e etc. E todas as propensões de nossos sentidos podem ser satisfeitas quando ocupamos os sentidos em servir ao Senhor Krishna. Prabhupada cita um verso aqui, né? Uma linha. Tá bom, vou tentar, Bimala. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhaktir Uchate. Bhakti significa ocupar todos os sentidos a serviço do Senhor Krishna, o Senhor dos sentidos, Rishikesha. Isso está no Narada Pancharatra. Estes sentidos materiais, contudo, não podem ocupar-se a serviço do Senhor Krishna. Portanto, é preciso libertar-se de todas as designações. Calma, estou ladeando a página aqui. Todos devem se livrar de todas as designações ou do falso ego e assim tornarem-se puros. Ao ocuparmos nossos sentidos a serviço do Senhor Krishna, podemos satisfazer perfeitamente os desejos ou inclinações dos sentidos. Portanto, o Senhor Shiva deseja ver o Senhor Krishna sob uma forma que é inconcebível para os filósofos Buda, ou seja, os budistas. Os impersonalistas e os nihilistas também são obrigados a ver a forma do absoluto. Nos templos budistas existem formas do Senhor Buda em meditação, mas elas não são adoradas como as formas do Senhor em templos dos devotos de Deus. Porque nos templos dos devotos de Deus são adoradas as formas de Radha e Krishna, Sita e Rama e Lakshmi Narayana. Entre as diferentes seitas dos devotos de Deus, adoram-se Radha e Krishna ou Lakshmi Narayana. O Senhor Shiva deseja ver esta forma perfeitamente, assim como os devotos desejam vê-la. As palavras Rupam, Priya, Tamam, Swanam são especificamente mencionadas aqui, indicando que o Senhor Shiva deseja ver aquela forma que é muito querida pelos devotos, Radha e Krishna. A palavra Swanam é especialmente significativa porque somente os devotos são muitíssimo queridos pela Suprema Personalidade de Deus. Os especuladores, meditadores e pessoas comuns não são particularmente queridos, pois as pessoas comuns só desejam ver a Suprema Personalidade de Deus como o cumpridor de suas ordens, né? E as pessoas comuns acham que Deus é empregado deles, ou então que é o gênio da lâmpada, né? Ele fica, as pessoas comuns vivem pedindo as coisas para Deus, né? Deus, me dá pão, me dá emprego, me dá mulher, me dá riqueza, me dá isso, me dá carro. Nossa, parece um pedinte profissional, né? É assim que as pessoas comuns desejam ver Deus. Os especuladores desejam vê-lo para se tornarem unos com ele. E os meditadores desejam vê-lo parcialmente representado dentro de seus corações como Paramatma. Mas os verdadeiros devotos de Deus desejam vê-lo em sua perfeição total, como se afirma no Brahma Sanhita 5.30. Prabhupada cita o verso e eu vou ler a tradução. Eu adoro Govinda, o Senhor primordial, que é exímio tocador de flauta, cujos olhos são viçosos como pétalas de lótus, cuja cabeça está enfeitada com plumas de pavão, cuja beleza adquire o matiz de nuvens azuis e cuja amabilidade singular encanta milhões de cupidos. Assim, o desejo do Senhor Shiva é ver a suprema personalidade de Deus como se descreve acima, isto é, deseja vê-lo como ele aparece para os verdadeiros devotos de Deus, os Bhagavatas. A conclusão é que, eu acho que tem que, é que o Senhor Shiva deseja vê-lo em perfeição total, e não a maneira do impersonalista ou niilista. Embora o Senhor Krishna seja uno em suas diversas formas, ainda assim, sua forma, como o jovem desfrutador das vaqueirinhas e companheiro dos vaqueirinhos, é a forma mais perfeita. Logo, os devotos de Deus aceitam a forma do Senhor Krishna em seus passatempos de Vrindavana como sua forma principal. É a forma mais linda que existe, né? Essa expansão de Deus, né? Essa expansão. Olha eu falando bobagem aqui. Essa é a forma original de Deus. Então, os devotos querem isso, a forma original de Deus, e não expansões de Deus, formas das expansões de Deus. Então, os devotos só se contentam com a forma original de Deus. Não querem nem saber de suas expansões. A beleza do Senhor Krishna aparece como aquela de uma nuvem negra durante a estação das chuvas. É, Deus é um negrão, né? Deus é tão negro que ele chega a azular, né? É aquela nuvem de chuva carregada, como explica aqui, ó. A beleza do Senhor Krishna aparece como aquela de uma nuvem negra durante a estação das chuvas. Assim como a chuva cintila, suas feições corpóreas também cintilam. Na verdade, ele é o somatório de toda a beleza. É, Krishna tem toda a beleza masculina e toda a beleza feminina. Imagine, né, uma pessoa assim, com toda a beleza dos homens e toda a beleza das mulheres. Esse é Krishna. O Senhor tem quatro braços e um rosto extraordinariamente belo, com olhos semelhantes a pétalas de lótus, um belo nariz arrebitado, um sorriso que atrai todas as mentes, uma bela testa e orelhas igualmente belas e plenamente decoradas. Após o calor escaldante do verão, é muito agradável ver nuvens negras no céu. Como se afirma no Brahma Sanhita, o Senhor Krishna usa uma pluma de pavão em seu cabelo, e sua tez corpórea é semelhante a uma nuvem negra. A palavra Sundara ou Snigda significa muito agradável. A beleza de Krishna é tão agradável que nem mesmo milhões e milhões de cupidos podem competir com ela. A forma do Senhor Krishna como Vishnu é decorada com toda a opulência. Portanto, o Senhor Shiva se esforça para ver esta forma opulentíssima de Narayana ou Vishnu. Essas duas formas não atraem as vaqueirinhas, né, e os devotos mais elevados. Eles reverenciam Narayana, o Vishnu, mas eles querem ver o Narayana original, o Vishnu original, que é Krishna em sua forma de dois braços. De um modo geral, a adoração ao Senhor Krishna começa com a adoração a Narayana, ou Vishnu, ao passo que a adoração ao Senhor Krishna, Irada, é muito confidencial. O Senhor Narayana pode ser adorado mediante Pancharatrika Vidhi, ou princípios regulativos, ao passo que o Senhor Krishna pode ser adorado mediante Bhagavata Vidhi. Ninguém pode adorar o Senhor mediante Bhagavata Vidhi sem se submeter aos regulamentos de Pancharatrika Vidhi. Na verdade, os devotos neófitos adoram o Senhor de acordo com Pancharatrika Vidhi, ou os princípios regulativos prescritos no Narada Pancharatra. Os devotos neófitos não podem aproximar-se de Radha e Krishna. Portanto, a adoração no templo, segundo os princípios regulativos, é oferecida a Lakshmi Narayana, embora possa haver uma forma de Deus como Radha e Krishna. A adoração dos devotos neófitos é aceitável como adoração a Lakshmi Narayana. Adoração, segundo Pancharatrika Vidhi, chama-se Vidhi Marga. E adoração, segundo os princípios de Bhagavata Vidhi, chama-se Raga Marga. Os princípios de Raga Marga destinam-se especialmente a devotos que se elevaram à plataforma de Vrindavana. Os habitantes de Vrindavana, as vaqueirinhas, Mãe Yashoda, Nanda Maharaja, os vaqueirinhos, as vacas e assim por diante, estão realmente na plataforma de Raga Marga, ou Bhagavata Marga. Eles participam de 5 relacionamentos básicos com Deus, que são chamados de Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya e Shanta. Porém, embora estes 5 relacionamentos sejam encontrados em Bhagavata Marga, Bhagavata Marga destina-se especialmente a... Calma, Bhimana. A... Vatsalya e Madhurya, ou seja, a relação de pai ou mãe e a relação conjugal. São os relacionamentos mais elevados com Deus, né? Infelizmente, aqui no Ocidente, a gente não conhece nem direito o relacionamento de amo e servo, quanto mais esses outros. Todavia, o relacionamento que se conhece no Ocidente é o relacionamento de gênio da lâmpada e o dono da lâmpada, né? Ou seja, o patrão e o empregado, nós somos os patrões e Deus é o nosso empregado, né? Deus tem que fazer tudo que a gente manda, né? Esse é o relacionamento dos ocidentais. Deus me dá pão, me dá mulher, me dá emprego, me dá carro, me dá saúde, nossa, Krishna, Balarama, o amor a Deus aí está completamente descartado, né? Todavia existe a Vipralamba Sakya, a superior adoração fraternal ao Senhor Krishna, desfrutada especialmente pelos vaqueirinhos. É o relacionamento de amigo de Deus, que é muito superior ao relacionamento de amo e servo. Tá, parar aqui, tá? Sim, senhora, vamos parar aqui. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrima Bhagavatam, O Purana Imaculado. É muito simples, ele está de graça no nosso site, isso mesmo. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Você clica aí que você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, tem que pagar um pouquinho, né? Tem que pagar um pouquinho. Transporte, imposto, impressão, nossa, tanta coisa para pagar, né? Mas mesmo assim, esta coleção está em promoção. Você vai pagar só um pouquinho, né? Quase a preço de custo, você vai pagar essa coleção, você vai comprar essa coleção. Você clica aí no link Livros de Prabhupada. Se não achar o link, fala com a gente, tá bom? Já cliquei aqui,